sem fim. Guerrilha urbana sem propósito, enfim. Periferia segue sendo feita de campo de guerra. Parece uma maldição que caiu por terra. Os nervos à flor da pele, tensão diante do terror. Rastro de sangue, extermínio, mesclagem de ódio e dor. Nem as crianças são poupadas desse genocídio. Pequenos seres abatidos, sem motivos. A covardia aniquila, velho, nosso povo. A crueldade dos canalhas vem com poder de fogo. Passando por cima de sonhos, até da dignidade de pessoas pobres. Facadas em desvantagem, e o sangue no olho transborda em razão do rancor. O sofrimento no rosto expressa o pavor. Vai ter revide? Vai, vai ter revide. Chega de ficar do lado oposto do gatilho, moro? Com sangue, dor e desespero, algozes sedentos de injustiça. Há tempos que nos obrigam a viver em desvantagem, malditos. O rabecão faz a coleta como o caminhão do lixo. É típico dos fardas contrariar os princípios da igualdade que se podem todos os sentidos. Os pobres, os pretos, eternos, suspeitos, o mérito pra quem manda mais pro cemitério. Em menos tempo promovem a desgraça, a paz aqui escassa, faz a esperança agonizar, se jogue, não embaça. Guerra com data marcada, massacre com hora certa, não tolero lamento. É treta a favela, está coberta, véi, por um manto obscuro. Em evidência, delinquência, reis do submundo, querem a todo custo nos manter como submissos. Chega de ficar do lado oposto do gatilho. Chegou a hora da revide com gosto de fel. Entre a cruz e a espada, entre o inferno e o céu, sobrevivo com sede de justiça, parceiro. Na guerra pela paz, o rap é o meu morteiro. Véi, pra sobreviver, a noite quando chega é melhor se proteger. Tiros de vários calibres, assassinatos, cheiro de sangue, de morte, me sinto encurralado. A noite é cruel, dentro dela somos réus, julgados e condenados, sem liberdade. As estrelas assistem atos de crueldade, a maldade, meu irmão, se faz prevalecer. Sobreviver é preciso, é foda conviver com matracas apontadas pra cabeça. Que treta! Sujeitos a morrer com vários tiros de escopeta e desovado, tá ligado como cachorro sem dono. Viver a vida inteira e morrer no abandono é foda, é mal, não quero isso pra mim. Protejo minha vida pra não acabar assim. A minha mente é meu calibre, minha lei eu mesmo faço. Diretamente do Riacho Fundo 2, artigo 25, véi.